abraço e sempre será. A noite é um perigo pra se apaixonar. Quando é pra dar certo até o acaso sopra a favor, eu vou num voo livre. Quando globos se tocam, tocam luz e calor. O alento que nos alimenta, vandalismo é não falar de amor. Quando é pra dar certo até o acaso.